No meu Rio de Janeiro é verão o ano inteiro. O calor é animal, eu só quero uma cristal. Mas lá no bar o garçom vem me enrolar, chega com outra cerveja se achando genial. Ih, mandou mal. Não tem cristal? Tá maluco, mané? Cristal é praia, sol é mar, é rio. Sorriso quando chega uma cristal. Gelada, saborosa, eu aprecio. Cerveja de verdade é cristal. Sim, com moderação.